neste domingo, a partir das 7 da noite, Matinê Zouk 96. Além de clipes alucinantes, show com a banda Canos. Aqui fala Willy, da banda Canos. Neste domingo, às 20 horas, estaremos mandando som pra vocês. Ah, não perde não, tá? Matinê Zouk 96, neste domingo, na Zouk Santana. Segue, se quiser. People Produções informa a próxima atração. Dentro de instantes, Disc Laser. Você já pensou em andar com elegância, ter charme ou ser manequim? Então procure a People Produções e matricule-se no curso de manequins. Informações, fone 2376418 ou na People no Bahia Otton Palace Hotel. Lembre-se, curso de manequim é na People Produções, sempre fazendo melhor. Na Pituba você já tem uma locadora que traz os últimos lançamentos do cinema. Imagem Vídeo, para atualizar a imagem do seu vídeo, vai e confira os maiores sucessos e os mais novos lançamentos. Imagem Vídeo, Avenida Paulo VI, 1071, Pituba, fone 359-7080. Agora, no self-service do Hiper Paz Mendonça, além do cardápio variado com pratos saborosos, está à sua disposição o American Bar, com bebidas nacionais e importadas. Conheça o novo self-service do Hiper Paz Mendonça. E agora, na 96FM, o assunto é... Um oferecimento, SOS Freios, um compromisso com a vida. Olha aí, dois apostadores acertaram a quina na loto. Estádio de Pitu Azul será reaberto amanhã. Em 30 segundos, a gente confere aí. A SOS Freios traz grande novidade para você. A válvula corretora de frenagem da Paraty e Saveiro também pode ser reparada com economia e a mesma segurança do Hidrovácuo. E não esqueça, a revisão dos freios do seu carro deve ser feita a cada 20 mil quilômetros. Vá e comprove, tudo com garantia de 6 meses ou 9 mil quilômetros. SOS Freios, um compromisso com a vida. Frederico Ponte 120, Comércio. Pois é, dois sortudos acertaram a quina do concurso da Loto e receberão cada um cerca de 5 milhões e 700 mil cruzeiros. 260 apostadores acertaram a quadra. O estádio de Pituaçu reabre suas portas amanhã ao público com a partida entre Galícia e Itabuna, válida pelo Campeonato Baiano. Segunda tarde tem mais no assunto é. Fica aí, viu? Quando você estiver roxo de raiva esperando uma decisão do seu consórcio, pense nas vantagens de um consórcio com administração local. Consórcio Baveima. Aqui você fala com quem dirige. Agora com todas as marcas. A locadora Mota foi consagrada pela Embrapas, empresa brasileira de pesquisas das atualidades sociais, como a melhor locadora de veículos dos anos 88 e 89 em pesquisa de opinião pública. A empresa líder do Grupo Mota, ao mesmo tempo em que agradece aos seus clientes e ao público, vem trabalhando com seriedade juntamente com a Cris Transportes, Cris Turismo e Mota Agropecuária para conquistar cada vez mais a simpatia e a satisfação de seus clientes. Locadora Mota, Salvador e Camaçari. Daí vamos saber quem levou aqui um LP do Tears for Fears. Ivonete de Araújo, lá do Costa Azul, levou o presente. E continua valendo uma bolsa feminina para você malhar na Academia da Ladeira, lá na Barra. Falou? Então tá certo. Liga aí, 2357550, a tarde inteirinha valendo. Se ligue no vídeo. Vídeo. Video House e os mais românticos. Sobre Ontem à Noite com Rob Lowe. Armadilha de Vênus e Feitiço da Lua com Cher. Nova Video House Barra, com esta emoção mais perto de você. Think about the future. The future. Sua tela vai ficar mais quente. Agora sim, barra limpa para quem gosta de vídeo. Não faça fita. Quando pensar em filme, passe na Video House Barra. Afonso Celso 109. A especializada Santa Helena informa. Usar cinto de segurança é moda. Seu filho excepcional precisa de uma escola especializada. Profissionais de experiência comprovada. Avaliação diagnóstica e escolaridade para excepcionais até o primeiro grau. Escola Especializada Santa Helena. Largo de Nazaré 186. Fones 242-7353 e 242-7311. E vamos nós! Sunset vai jogando com Hang Loose, Quicksilver, by Tico, Anarquia, Traitor, T-Bones, Bullet, Spectro, Barry Lyndon, Cobra e Narina. Faça parte desse time. Apareça! Sunset Shopping Taigara, segundo piso. E vamos nós! Aqui vem o C297, Rádio Aratu Limitada, 95996, Salvador. Com você no melhor dia da semana e cá pra nós, só musicão rolando. E agora, uma goma super qualidade. Rádio 95 FM. Uma lançando legal na sexta-feira, Paulinho Bidu na edição de leis. I need you. Oferecimento Marmotos, o seu concessionário autorizado, Ron. 30 segundos, bandeja pra você. Fica aí. Chegou o consórcio que você tanto esperava para adquirir a sua moto. Consórcio Nacional Honda. E você já sabe, falou Honda, falou Marmotos. Representante exclusivo do Consórcio Nacional Honda. Ligue já e reserve sua vaga. Marmotos, Avenida Centenário 249, Dique. Fone 245-2766. Thank you.